No flat, no dia da mudança. Mônica, onde está meu barbeador? Onde você o pôs? Não tenho ideia. Por que você não guardou com suas coisas? Aqui só estão o pente e a escova. Pelo amor de Deus, Mônica. Preciso sair. Estou atrasado. Não posso sair assim, sem fazer a barba. Eu sei que você está atrasado, mas você deixou a torneira aberta.